Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Malária, doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose e filariose são algumas das principais doenças tropicais. O clima quente, junto com as precárias condições de moradia e a falta de saneamento básico, favorecem a reprodução dessas doenças que podem levar à morte. Vamos explicar sobre tudo isso no Saúde é o Tema de hoje. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube. Envie sua pergunta, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre doenças tropicais, vamos conversar com a bióloga do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco e especialista em saúde urbana pela Escola de Pós do IMIP e no controle de qualidade de produtos, ambientes e serviços da Fiocruz, Maria do Carmo Freitas da Silva. Olá, Maria do Carmo, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema. Olá, bom dia. Olá, Maria, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, a gente poderia começar com você explicando o que são as doenças tropicais? Doenças tropicais são aquelas que são transmissíveis em locais de clima mais quente, como a América do Sul, América Central e na África. E devido também à transmissibilidade dela, se dá por conta de fatores de ambiente, tipo o pessoal de baixa renda que mora em locais sem água potável, sem saneamento básico, então essas e aglomerações, né? E assim, como temos os vetores e os parasitas que causam essas doenças circulando, então tem disseminação. No caso, não a malária, porque a malária, ela, aqui na região extra-amazônica, elas são, aqui, a gente diz que são casos importados, ou seja, viajantes que vêm da África, das áreas, eles podem vir com a malária, e assim, aqui a gente trabalha com vigilância na malária, mas há o que a gente chama de Amazônia Legal, que é pega Pará, a divisa do Maranhão com Pará, toda a Amazônia e Mato Grosso, essas áreas são endêmicas, e as Guianas. Então, toda aquela área ela é endêmica para a malária, e assim, aqui em Pernambuco a gente trabalha com a vigilância, porque tem viajantes que vêm de lá, caminhoneiros, e o que vem de fora do país, que é a malária. A gente não tem aqui na região, no litoral aqui em Pernambuco, porque a gente tem malária de Mata Atlântica, no Espírito Santo, na região serrana do Rio de Janeiro, em São Paulo, na região das praias e no Paraná. Então, lá eles têm que chama de malária de Mata Atlântica. Mas aqui em Pernambuco a gente tem um mosquito vetor. O que a gente tenta controlar é que não tenha circulação do parasita que causa a malária. Mas, como eu falei, que a gente faz vigilância, então todos esses voos ou navios, o que vem dessa área, a Anvisa faz monitoramento e qualquer caso suspeito, ele já avisa a Secretaria de Saúde do Estado, que é a equipe aqui do LACEN, que trabalha com malária, do Laboratório de Endemias, vai atrás, faz buscativa mesmo, vai lá para fazer os exames. Tem o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é o hospital de referência para esse tratamento, então eles fazem o exame, que no caso é o teste rápido, e administra a medicação. Nós temos os testes rápidos para malária, que ele diz a espécie e o gênero da infecção, porque os tratamentos são diferenciados para os quatro tipos de malária. E tem o teste que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz como teste ouro, classifica como teste ouro, que é a lâmina direta, que a gente faz o esfregaço, pora, e aí a gente visualiza o parasita. Então, é o teste ouro para malária. Mas, ultimamente, na região extra-amazônica, a gente está usando mais o teste rápido, porque ele já diz qual é o parasita, que seria os plasmódios, né? Falcíparo, vivax, que são os mais comuns, mas a gente também tem o ovale, que circula nas guianas, aqui na região amazônica, as duas guianas, a francesa e a Suriname. Eles têm o ovale. No Brasil circula mais esses dois. Só que o plasmódio, o falcíparo, ele é muito agressivo. Se não for diagnosticado rápido e entrar com tratamento rápido, ele pode levar a óbito. Né? Ele tem um período de incubação de 5 a 10 dias, tem febre alta, tem calafrios. Então, é bom, assim, as pessoas que foram ou vêm dessas áreas, se eles sentirem febre, calafrio no final da tarde ou qualquer mal-estar, é bom procurar o serviço porque pode ser malária. Você estava comentando sobre, principalmente, locais relacionados ali à floresta amazônica, Guiana e aqui a Mata Atlântica, no litoral brasileiro. Mas por que essas doenças estão tão associadas a locais assim específicos e o clima deles? Porque eles são... Esses parasitas, eles têm os vetores... Não o vetor, eles têm o reservatório natural... entre os animais silvestres, aqui, né, os animais silvestres, principalmente macacos, e como eu falei para você que a gente tem o vetor, que é o Anopheles, que é o mosquito, a fêmea deles precisa, que assim, é normal todas as fêmeas de mosquito, que todo mundo chama, são várias espécies, mas todo mundo chama muriçoca. Então, elas, para maturar seus ovos, para procriação, elas precisam do sangue. Sangue, não só do humano, mas dos animais. Então, se o humano adentra a mata, ele tem uma área muito maior e mais fácil para ela se alimentar, né? Fazer o repasto para maturar seus ovos. E caçador. Pessoa para fazer trilha na montanha, que fazer acampamento. Se não se resguardar, tipo usar os protetores solar, os repelentes, elas vão. Vai ser atacado. E também lá, ele não vai só ter a malária, tipo na Mata Atlântica ou lá na Amazônia, aqui no Brasil. Ele pode também se infectar com a leishmaniose, que também é doença que está na mata, e como o homem está adentrando cada vez mais nesses ecossistemas, está derrubando, está invadindo, essas doenças estão chegando cada vez mais. Assim, não é a doença que está saindo da mata e vindo para a cidade está entrando. O desmatamento, o desequilíbrio. Então, a população humana é muito maior e é mais fácil, porque é uma área bem maior da pessoa, para ele arrumar um local e fazer seu repasto. Então, Transmita. Maria do Carmo, isso significa que com as mudanças climáticas, essas doenças tropicais devem ser mais recorrentes na população? Deve já estão sendo. Assim, falando da malária específica, ela é a doença que mais mata no mundo. Você está no século XXI, uma doença que tem tratamento, tem diagnóstico e tratamento, mas ela mata muita gente no mundo. É uma quantidade absurda. Por quê? Porque mesmo ela matando muita gente, ela é uma doença negligenciada. Porque as grandes corporações de farmacêutica não tem interesse de fazer medicações para esse tipo de doença. A gente avançou muito com o teste rápido, com o diagnóstico, inclusive tem uma pesquisa de vacina, mas é um parasita, é um animal, então é mais difícil desenvolver uma vacina do que se fosse um vírus ou uma bactéria. Por conta de doações da Fundação Bill e Melinda Gates. Eles ficaram sabendo, muitas crianças morrem na África, que é onde mais tem malária, de malária. Aí eles resolveram fazer doações e financiar pesquisas para ver se consegue desenvolver uma vacina para malária. Mas, assim, oi, te fala. Maria do Carmo, aproveitando que a gente já está falando aqui da malária, quais são os sintomas da malária? Febre, tremores, sudorese, dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Algumas pessoas apresentam essas manifestações, mas características sentem náuseas, vômito, cansaço e falta de apetite para malária. Isso ela qualquer uma das espécies. Só que a malária vivax, que ela é aqui, segundo os estudos, é a que infecta o homem mais tempo. Ela não tem, não é interesse dela matar o hóspede, né? Então, ela maltrata, mas ela, assim, é mais lenta no seu processo. A vivax, como a gente diz que é mais jovem infectando o homem, ela é mais agressiva. Então, ela leva a óbito, a maior parte dos óbitos de malária é causado pelo plasmodo, pelo falciparum, porque ainda mais ele tem tropismo pelo cérebro. Então, quando chega a malária cerebral, eu conheço poucos casos que saíram, de pessoas que saíram para contar a história, porque ela mata muito rápido. Quando ela pega o sistema, e ele é um parasita que, quando ela. A fêmea infectada vai fazer o repasto que ela contamina o humano, a pessoa, ele faz a circulação e se aloja no fígado. Então, a princípio, é um parasita de fígado. Então, ela se infecta o fígado e lá nos hepatócitos ele começa a se reproduzir até essas células eclodirem e ele cair na corrente sanguínea, aí eles vão infectar as hemácias. O vivax, a gente diz que ela é mais lenta porque ela tem uma preferência por hemácias velhas, que já estão perto de serem descartadas pelo organismo, né? No sistema. Mas o falciparum não. Hemácia, ele está infectando. Então, a reprodução dele dentro dessas células é muito rápida. Por isso, assim, eles vão. Se não houver um tratamento rápido, se a gente for fazer a lâmina, que a gente tem que fazer a contagem dos parasitas na lâmina, a gente vê que ela passa de uma cruz quando a gente conta cinco, seis parasitas num campo, no microscópio. Mas a gente pode contar mais de 30 por campo, que é quando está mais avançada a doença, que a gente diz que está com quatro cruzes, porque ele está com uma quantidade enorme de parasita no corpo. Isso já está afetando o fígado, o baço, o rins e, no caso, quando chega no cérebro. Então, o sistema todo fica fica danificado e por isso o número tão grande de óbitos por malária. Maria do Carmo, mas no caso aqui do Brasil, onde é que a gente pode encontrar esses quatro tipos? Porque você pontuou que aqui em Pernambuco não tem, mas aqui nos nossos vizinhos próximos a gente pode encontrar algum desses tipos? Todos os quatro, a ovale, a vivax, o falciparum e, meu Deus, esqueci o nome da outra, são, porque ela é muito rara aqui nas Américas, né? Mas na Amazônia Legal você acha, e é a transmissão é muito grande, porque lá na Amazônia, mesmo na Mata Atlântica, tem os igarapés, que é aquela correntezinha de água lenta, que é onde as fêmeas fazem são os criadouros. E como o parasita circula, então ele está sempre lá. Como eu falei para você, as cidades estão adentrando a mata, elas estão se expandindo e estão indo para as matas. Então, essas periferias que estão entrando na mata é onde mais tem casos de malária. Agora mesmo que a gente vê na televisão, aqueles garimpeiros que adentraram as reservas indígenas, os casos índios morrendo de malária. Os garimpeiros, não sei como eles arrumaram a medicação, porque a medicação é distribuída pelo Ministério da Saúde gratuitamente. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com malária, o Ministério, o Serviço de Saúde, ele já medica. Então, para as espécies, sim, para vivax, para as outras três, vivax, malária e ovale, ele é o mesmo tratamento. Para a falciparum, é um tratamento diferente, mas essa medicação é distribuída pelo Ministério da Saúde, é gratuita. A gente não entende como é que aqueles garimpeiros, eles tinham a medicação, e os índios não têm. Provavelmente, quando eles adentraram lá, eles pegaram dos postos de saúde dos índios mesmo, que os índios morrendo de malária. Apesar que eles têm as ervas que eles tomam para curar a malária, os próprios índios. Mas o desequilíbrio causado lá foi o que matou muito índio, foi a malária. E morre muita gente. É que a gente não sabe quantos caçadores ilegais e tudo mais que morrem dentro da mata porque a malária está lá. Outra coisa, um pessoal que eu conheço, que é da Secretaria de Saúde lá da Amazônia, eles me falaram que o vetor, mosquito mesmo, vetor, as fêmeas, elas estão mudando os hábitos alimentares, que era do crepúsculo ao amanhecer. Agora, eles estão atacando em outros horários, porque tem projetos lá na Amazônia que distribui não só repelente, como mosquiteiros com repelente. Então, o pessoal está usando o mosquiteiro e como ela passava a noite toda se alimentando, isso ela não está conseguindo por conta dos repelentes, tanto do mosquiteiro como o que o pessoal usa no corpo. Então, ela está mudando o horário. Aí, como nessas áreas de ribeirinhas, eles não têm água potável, eles não têm saneamento, eles não têm. Eles vão para o rio. Aí fazem tudo lá, eles lavam roupa, eles tomam banho, eles lavam os pratos, eles fazem tudo no rio. Então, elas estão lá. Por isso, os casos, o animal, ele se adapta. Então, eles estão mudando isso para conseguir se alimentar, para gerar seus filhos. E com isso, ela está transmitindo a doença, a malária. No caso, se falta medicamento para os indígenas, no caso é uma falta de política pública de saúde especializada nos indígenas, porque se os garimpeiros estão conseguindo, eles provavelmente estão indo lá no posto e estão conseguindo acessar esse medicamento sem sequer dizer para que vão utilizar. Mas no caso, você estava falando aí do tratamento e você falou que tem alguns casos mais graves que atingem o fígado, atinge o baço e outro órgão. Nesse caso, vai ser necessário um tratamento específico para esses órgãos? Vai, assim, se ela chegar a esse ponto de assim, se tornar uma malária grave, ou seja, a pessoa chegar ao hospital muito tarde na reprodução, porque ele se reproduz muito rápido, tipo assim, é exponencial, muito rápido. Aí, ele, além do tratamento para eliminar a infecção, né, do plasmódio, eles já vão ter que... Tem paciente que vai para hemodiálise, chega a fazer hemodiálise porque fica muito debilitado. Eles fazem porque, como eu falei para você, se chegar a malária grave, são poucos que saem para contar a história. Porque... Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para a nossa especialista responder. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre doenças tropicais. Recebemos a bióloga, que trabalha no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco e especialista em saúde urbana pela Escola de Pós do IMIP, Maria do Carmo Freitas da Silva. Maria do Carmo, dando continuidade à nossa conversa para a gente poder falar mais de algumas doenças, eu queria que você explicasse agora o que é a leishmaniose e como é que ela é transmitida. Leishmaniose também é outra doença que a gente chama de negligenciada, que é essa, ela é da mata, tem os animais lá, eles não desenvolvem a doença, eles são hospedeiros, mas assintomáticos. Mas a gente tem o vetor, que é o meu Deus, esqueci, o eu esqueci o nome dele, que ele chama dele de, o pessoal costuma chamar ele de mosquito palha, porque ele é clarinho e ele gosta muito de ficar dentro de palha mesmo, de capim seco, ele se confunde lá. E como eu falei para você, essas doenças, elas estão vindo da mata para a pessoa, para a região periurbana, né? Então, o pessoal que trabalha, agricultor, que ele está lá lavrando sua terra, ou estão desmatando para fazer plantação, ou mesmo para construir suas casas, são picados pelo mosquito palha e desenvolve a doença, a leishmania. Não tem, assim, as medicações para a leishmania, elas são muito agressivas. Deixa eu ver aqui, porque... Mas no caso aqui em Pernambuco, qual o lugar que tem maior incidência de leishmaniose? Meu Deus, aqui na praia de Caruaru... aqui bem pertinho, em aldeia, aquela área de aldeia de Araçoiaba, ali onde tem aquela escola do quartel do exército, que chama-se Minique, aquela área ali toda tem leishmania. E teve casos de ter infestação por leishmania do pessoal que veio do Rio. Veio uma equipe do Rio para fazer treinamento lá no Seminique e teve um surto de leishmania, porque quando eles adentraram a mata e foram atacados pelos mosquitos e desenvolveram a leishmania, esses militares. Esse surto poderia ser evitado? Tem alguma forma de se prevenir da leishmaniose? O repelente. Repelente é a maneira de você se prevenir da leishmania. São insetos hematófagos, né? Então, para ele, um tatu, qual é o local onde ela vai picar? Tem só a pontinha do nariz, por causa daquela carapaça. Já o macaco tem pelo, mas tem outras áreas que ele consegue. E o homem chega lá uma área muito maior, exposta, então eles vão, é até mais fácil para ela se alimentar no ser humano do que no animal. Aí ela está infectada, que ela já tinha se alimentado de um animal que já estava, que é um vetor, que é um hospedeiro da doença, e traz para o homem. E no caso, como é que vai ser o tratamento da leishmaniose? Meu filho, o tratamento é uma medicação muito agressiva. E assim, por quê? A leishmania, quando o homem é contaminado, ela parasita os macrófagos, que são as células de ataque do sistema imunológico da pessoa. Então, a célula que seria a célula que faria a fagocitose, que comeria esse parasita, ele vai gestar ela. Então, ela penetra, ela consegue enganar o sistema imunológico e ela penetra o macrófago e lá ela se reproduz. Como a malária faz nos hepatócitos, no fígado, a leishmania faz no macrófago. Então, o próprio sistema que deveria combater ela está gestando ela. Então, as medicações são muito agressivas, são neurotóxicas e tudo, porque eu acho que foi na década de 50, eu não estou bem lembrada, quando foi desenvolvida essa medicação, que é a mais barata, porque é um dos tratamentos caros, para a leishmaniose. E a mais recente foi desenvolvida outra medicação, que eu acho que nem era para leishmania, mas ela tem boa resposta, que é o Anfo-B, que é muito cara, mas que dá uma resposta boa para o tratamento, porque é um parasita que está se utilizando do sistema imunológico, que era de defesa, para se multiplicar no corpo. Aí também, quando é diagnosticado, tem que ir para o infectologista, porque eles têm que decidir qual tratamento usar, porque cada caso é um caso, né? Não é como a malária, que tem aqueles medicamentos certos, esse é para isso, esse é para aquilo. A leishmania não, eles têm que, cada caso é um caso. No caso, você estava falando que a leishmaniose ela é uma doença que é mais encontrada ali em Aldeia e ali em Caruaru. São mais regiões, assim, que a gente consegue dizer que são mais regiões de mata e também de interior. Mas, puxando agora para outra doença, que seria a doença de Chagas, ela também pode ser encontrada em contexto urbano, né? Também. Assim, nas mesmas áreas que a gente acha a leishmaniose, a gente acha Chagas. Porque o teatomínio, que é o barbeiro, né, ele está nessas áreas. E ele pode vir de você trazer, assim, para a feira, você tem um sítiozinho lá como é o nome daquele lugar, ali na área da Quarta Géres, que é onde fica a Caruaru, Gravatá, Bezerro, você traz galinha viva para vender na feira. Os tratamínios, que é o barbeiro, eles também se alimentam de galinha, no sangue da galinha. E se ele tiver infectado, e ele vai passar a doença para o humano. Agora, o problema também é que você sabe que nessas áreas você mesmo citou, do pessoal tem muita casa de pau a pique, né? Aquelas com barro, né? E naquelas brechinhas, eles gostam eles vivem lá, os barbeiros. E ele já tem esse nome barbeiro porque ele, à noite, quando ele sai para se alimentar, e se você está coberto, deixa o rosto de fora, ele vem para o rosto. Aí ele faz pica, e ao mesmo tempo que ele está se alimentando, ele está defecando. E é nas fezes que está o parasita. Aí coça, quando você coça, o parasita entra. E mesmo se você tiver alguma lesão em algum lugar, algum corte, você pode se contaminar com esse parasita, com as chagas, né? Isso, no caso, o barbeiro que vai picar e vai transmitir a doença de chagas para a pessoa. Mas no caso, você falou que ele também pode picar a galinha. A pessoa pode ter essa infecção comendo uma galinha que foi infectada pelo barbeiro? Não, não. Essa transmissão, você pode... Porque, assim, você não come a galinha crua. Ela vai para o fogo. Esse processo de cozimento mata o parasita. Mas, como acontece na Amazônia, talvez você já tenha visto que sai na televisão um surto de doença de chagas na Amazônia. Por quê? Açaí. É, principalmente no Pará, que eles comem muito açaí. E o açaí in natura. Porque eles também ficam lá. Porque eles não só se alimentam do sangue. Eles também, às vezes, estão lá na árvore se alimentando de vegetais. Então, no cacho do açaí, eles estão lá e a pessoa vai triturar aquilo e vai comer ele in natura. Aí o parasito está lá. Ele aguenta baixas temperaturas se for congelado. Não pasteurizado, porque o processo de pasteurização, que ele é aquecido e depois resfriado e aquecido novamente. Então, essa mudança brusca de temperatura mata, mas eles in natura não. Então, você tem surto. E eu acho que teve um surto também no Paraná, eu acho que foi com caldo de cana, se eu não me engano. Inclusive, Maria, aproveitando que você tocou agora em caldo de cana, isso é justamente uma dúvida aqui da nossa produção, e qual o risco tomando caldo de cana ali feito na hora? Olha, dependendo de onde veio a cana, assim, a pessoa tem que ver se a cana está sadia, porque eles costumam adentrar para se alimentar lá da sacarose, e se a cana tiver com o animal lá dentro dela, quando triturar, vai se contaminar com as chagas. Mas eu acho que faz tempo que teve esse lá no Paraná com caldo de cana, mas a maioria dos surtos que estava tendo, que teve lá pela Amazônia, é com açaí. Aqui, em Pernambuco, eu acho que foi antes da pandemia, faz quase 3 anos que teve um surto, doença de chagas, de um acampamento que o pessoal foi fazer lá para a área de Bezerros, para aquela área de lá, e infelizmente o pessoal não conhecia a área, e eu acho que fizeram montar as barracas em local que tinha ninho do barbeiro, e teve um surto. Aí o pessoal disse, foi os alimentos, foi, estava nas verduras, estavam... Não sabe, provavelmente foi que eles estavam muito próximo de um ninho, porque eles fazem isso, que a gente fala que eles têm o intradomiciliar e o extradomiciliar. E uma das recomendações para evitar isso é que galinheiro fique longe da casa. Se a casa é de pau a pique ou casa de barro, que eles sempre tapem os buracos, porque eles também gostam de ficar embaixo do colchão, entrar no colchão, ficar, fazer os ninhos dele. Então, tem que estar sempre fazendo essa limpeza da área e manter as galinhas longe, porque eles gostam de se alimentar com galinha. Aqui no LACEN, como a gente faz exame dos vetores, teve um tempo que era criado para poder enviar para a Fiocruz esses triatomínios que vinham vivos. E a gente tinha galinha para poder botar eles para se alimentar, para poder ter o tempo para poder enviar para lá, para ver eles para a coleção deles lá e para estudos, né? Mas agora, Maria do Carmo, você estava falando sobre surtos de doenças de chagas, mas quais vão ser os sintomas que a pessoa vai apresentar e quanto tempo depois dessa infecção que eles vão aparecer? Pronto, na fase aguda das chagas você tem febre, mal-estar, falta de apetite, edema, que é um inchaço nas pálpebras, como eu falei, E tem outras partes do corpo, como baço, fígado e distúrbios cardíacos, né? Isso, que é o trypanosomiasis, que é a doença que o parasita que causa chagas. A gente tem exames para tentar pegar na fase aguda, porque aí tem tratamento. Depois que ele passa para a fase crônica, não tem mais tratamento, tem manutenção, né? E tem pessoas que têm o parasita e vivem a vida toda, não desenvolvem. Ele pode ter um vetor. E tem pessoas que desenvolvem e vai a óbito. Meu pai era militar, e ele foi para um acampamento lá, Picaruaru, e ele lá foi picado pelo barbeiro, desenvolveu a doença de Chagas. E assim, a partir do tempo ele foi desenvolvendo, o coração dele cresceu. Quando foi, depois ele passou para os outros sintomas, danificou o sistema gástrico e até ele é óbito. Mas, assim, foi mais de 30 anos para ele desenvolver a forma grave da doença. Inclusive, você falou do inchaço no coração, por que que a picada do barbeiro vai causar esse inchaço no coração ao longo do tempo? O T-Cruz, ele se alonja em são 7 órgãos no corpo que ele costuma se alojar, e um deles é o coração. E no que se ele infecta o coração, o coração cresce porque tem um parasita se multiplicando lá, então o próprio organismo começa a tentar meios de o órgão funcionar direito, e com isso ele vai aumentando de tamanho. A mesma coisa ele faz com o baço, o fígado, tem estreitamento do esôfago, então ele sai danificando o órgão que ele sai alojar, ou em todos, a essa doença. Tem droga disponível para tratamento, mas não para cura, por enquanto, né? A gente espera que evolua, mas como doença de Chagas também é uma doença negligenciada, os grandes laboratórios não têm interesse de investir em pesquisa para essas doenças. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para a nossa especialista responder. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre doenças tropicais e contamos com a participação da bióloga que trabalha no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, especialista em saúde urbana pela Escola de Pós do IMIP, Maria do Carmo Freitas da Silva. Então, Maria do Carmo, dando a continuidade à nossa conversa sobre algumas das doenças tropicais, eu gostaria de falar agora sobre a esquistossomose. Como é que essa doença é transmitida? Através do caramujo, que é um hospedeiro intermediário. Então, assim, mais uma vez, é uma doença de pessoal de baixa renda, que vive em situações precárias, que não tem água potável, que não tem saneamento básico. Então, a pessoa que tem o verme, é um verme que tem, assim, é um casal que tem postura de até 400 ovos dia, e ela se aloja, assim, no sistema porta, e de lá ela passa para a luz do intestino, os ovos, que ele tem um espículozinho, que ele rasga e passa. Então, ele sai nas fezes, aí, se não tem o saneamento básico, aquilo vai direto para a água. Então, aquela águazinha de correnteza baixa, pequenininha, e que tenha o caramujo da espécie Bionfalaria, que são 3 espécies que são mais suscetíveis a ser hospedeiro intermediário desse parasita. A larva, quando ela eclode do ovo, ela vai e infectar o parasita. Lá ela passa umas 3 semanas se desenvolvendo e depois disso ela eclode, né? Ela sai do parasita cercária e fica ali naquela água. E principalmente entre 11 horas e 1 da tarde, que a água está a temperatura ideal para a larva, para cercarem. Então, a pessoa está lá, vai pegar água para regar sua plantação, vai dar banho no cavalo ou simplesmente vai passar por aquela água, ela penetra. Então, quando a cercária penetra a pele, já tem uma urticária de penetração. Se a pessoa se atentar a isso e procurar logo o serviço de saúde, é mais rápido, já começa o tratamento antes que ele passe pela a cercária, né? Ela passe pela pequena circulação e se aloje no local onde ela vai se desenvolver. No caso aqui em Pernambuco, onde é que a gente pode encontrar esse caramujo e essas áreas de maior tendência de ter esquistossomose? Toda a Mata Sul, ali a área de Palmares, São Benito do Sul, Cortês, aquela área ali todinha, que a gente chama que é a terceira regional de saúde, a área de Goiânia, que é a 12ª regional de saúde, ali Goiânia, Condado, e também aquela área ali, Igaraçu, algumas áreas de Olinda, algumas áreas do Paulista, aqui pertinho, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Carpina, aquela área ali da 2ª regional que pega Limoeiro, e a gente sobe para Caruaru, aquela, até, eu acho que vai até Caruaru, lá para de Paulo, também Garanhuns, a área de Correntes, aquela área ali também. Tem o caramujo e tem o parasita circulante. Mas por lá do sertão, ainda... Pode concluir. Pronto, aí por lá do sertão, mas não, porque a maioria dos rios e riachinhos são perenes, né? Então, nessas áreas mais que tem água com lotação, que não tem o saneamento básico, ou as pessoas que têm o hábito que está lá no seu roçado e faz suas necessidades lá mesmo, se ele tiver infectado, aquilo ali já vai carrear para aquele pocinho, para aquele açudezinho, para aquela área, e se tiver o caramujo, pronto. O ciclo tá completo, porque quando ele infecta o caramujo, ele vai infectar a pessoa. E assim, da esquistossomose, quais vão ser os sintomas? Esquistossomose. Tem diarreia, tem tontura, sensação de plenitude gástrica, prurido anal, que é a coceira, palpitações, emagrecimento e endurecimento e aumento do fígado. Porque, como eu falei, ela fica no sistema porta, que é uma veia que irriga o sistema digestivo. Então, ela se aloja lá, aí tem as complicações. Tipo, geralmente, a cercária, elas penetram em par. Quando é um casal, eles se unem quando crescem e começa a postura, né? Então, está contaminando o ambiente se a pessoa não tem um saneamento básico, né? E se for um macho só, ele vai causar problema, porque é um corpo estranho que está lá no sistema. Então, fazendo o tratamento, e nesse caso não seria o exame de fezes, que é o CatuCat, que a gente vê o ovo na lâmina, teria que ser ultrassom, para ver que ele está lá para fazer o tratamento e pronto. Se for só um macho, se for dois machos, idem. Se for duas fêmeas, já tem problema, uma fêmea, porque mesmo quando ela atingir a maturação, a idade adulta, ela vai começar a postura, mesmo que ela não seja ovos de aves para transmitir, são ovos, né? Mas ela está fazendo a postura, esses ovos vão sair nas fezes, não vão transmitir a doença, mas essa postura dentro do organismo, ele vai para o fígado, e sabe que chega lá, o sistema vai combater, e lá no fígado cada ovo desse que é combatido fica a cicatriz. E se for um tempo muito grande, até conseguir a pessoa procurar um sistema de saúde, fazer o exame, tomar a medicação e fazer o tratamento, pode desenvolver uma cirrose. É porque o fígado vai necrosando de tanta cicatriz. E pode ter problema. Oi? A gente hoje já falou da esquistossomose, da doença de Chagas, da malária. E eu queria entender porque, apesar dessas doenças causarem tantas mortes, estarem presentes em tantos lugares aqui perto da gente, e principalmente a malária, que é uma das doenças que mais mata no mundo, por que essas doenças são tão negligenciadas, até mesmo pelas farmacêuticas, no desenvolvimento de tratamentos e de pesquisas? Porque ela atinge o povo pobre. Povo pobre, baixa renda, de periferia. Onde mais tem malária no mundo? Na África. Então, é na África, tá na África, deixa na África. Fica lá. É, aí, e não é interesse deles fazer, gastar muito para desenvolver medicações para essas doenças. Mas ela está aparecendo na Suíça. Então, o pessoal da Suíça veio para onde? Para referência em filariose, que é o Ageu Magalhães, aqui em Pernambuco, a Fiocruz Pernambuco, para ver o combate, porque se o parasita está circulando por lá e ele tem o mosquitinho, então interessou a ele, ele já correu para resolver. Talvez aí, mas apesar que a filariose ele tem uma medicação muito eficaz, sem estresse. O problema, a malária... É, tem também medicações eficazes, depois porque como o pessoal, os europeus, começaram a ir para a África, para aquele lugar, atrás de recursos naturais e tudo, foi interesse deles, né, fazer a pesquisa e o tratamento. Só que esse tratamento não chega para todo mundo. Aqui no Brasil, graças ao SUS, a medicação é distribuída gratuitamente para o país inteiro, para a região extra-amazônica, onde tem os casos importados, como é o caso aqui de Pernambuco, para os locais onde tem os casos mesmo, como é o Espírito Santo, que eles chamam de malária de montanha, lá no Paraná e São Paulo. Mas em outros estados já teve caso da pessoa morrer porque o pessoal não se atentou que era malária. É, como aconteceu com uma pessoa que foi lá em Brasília, a moça foi para o hospital, veio da área da África, não sei o que é que ela... E veio, passou mal, foi internada duas vezes e aí quando se atentaram que era malária, já foi tarde demais, ela morreu. Aquele repórter, Pedro Bial, teve malária lá no litoral de São Paulo. Mas, ó, quando foi diagnosticado, o rato fez o tratamento, ótimo. Malária da Mata Atlântica. Maria do Carmo, e no caso, e o que nós ainda precisamos de políticas públicas aqui no Brasil para o combate a essas doenças e também de prevenção? Informação. O que ajuda para isso é informação. Você, como a gente fala negligenciada, você vê nos meios de comunicação avisos sobre as áreas endêmicas para doença de Chagas. Se você for para esse local, for acampar, for fazer trilha, tome cuidado que lá tem o triatomínio, tem o que faz o barbeiro, a doença. Você vê aviso de que na área da... quais as áreas que você anda, que você pode se contaminar, assim, fazer trilha aqui. O pessoal gosta muito de fazer caminhada, trilha, andar de bicicleta na área de aldeia. Daquela área ali, por acaso você já ouviu dizer, tome cuidado que lá tem área de endêmica para leishmania. Não vê. Então, ninguém escuta. Então, tem que ter a informação. Se a informação não chega para as pessoas, acaba a circulação da doença. Não adianta ficar dentro das áreas das secretarias de saúde, dentro dos centros de pesquisa, como a Geo Magalhães, como a Fiocruz em si, porque não está chegando na ponta, no povão. É isso, informação. Essa é uma das primeiras medidas, a informação e o que pode, o que deve e como fazer, que não chega. Maria do Carmo, você tem algum site, algum portal, algum lugar para indicar que as pessoas podem encontrar informações sobre essas doenças e outras doenças tropicais? No site da Fiocruz, você acha muita explicação, tratamento, muita informação, e no próprio site do Ministério da Saúde. Como eles têm lá uma página da Secretaria de Vigilância e Saúde, que eles têm doenças de A a Z. Então, é só chegar lá e tem o alfabeto. Você vai clicando na letrinha e ela vai aparecendo todas as doenças e vai dando todas as explicações. Então, você chegar lá no M, ele vai baixar malária, no L, leishmanias, no D, vai aparecer doença de Chagas, ele vai explicando tudinho lá no próprio site do Ministério, mas aí é aquela outra história. Todo mundo tem acesso à internet para ver isso? Não tem. Deveria ser propagandas, avisos, em rádio, televisão, que isso o povo tem em casa. A informação dificilmente tem essa dificuldade para circular na sociedade, principalmente relacionada à saúde, enquanto a fake news consegue circular de maneira bem mais fácil, mais rápida, infelizmente. Mas é importante a gente ter programas aqui como Saúde é o Tema, que a gente tenta se aproximar da população, levando essas informações, essas orientações, prevenções e, de certa forma, desperta uma consciência na população. Mas a gente está chegando ao final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para você, Maria do Carmo, fazer uma fala final. Assim, o que eu peço é que teria as secretarias municipais de saúde, que é quem está mais perto dessa população, fizesse campanhas, avisos sobre esse tipo de doença, onde procurar tratamento, onde procurar ajuda, e assim, orientações, porque se der as orientações corretas, vai diminuir bastante a transmissão. Se você cortar a transmissão, você consegue controlar a doença, né? Os focos. Se você conseguir isso e passa pelas autoridades públicas e que também negligenciadas, não tem muito interesse, né, quanto a isso. E, assim, saneamento básico. Se tiver saneamento, água potável, já muitas dessas doenças de veiculação hídrica acaba. Não acabar, mas que o controle é bem maior. Maria do Carmo, nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço a participação da bióloga do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, especialista em saúde urbana pela Escola de Pós do IMIP, Maria do Carmo Freitas da Silva. Muito obrigado por ter participado hoje aqui do Saúde ao Tema. Obrigado também pela oportunidade. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baé e Laís Andrade, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baé. Coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau, tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.